Distanciamento próximo em função do código binário. Prazer do contato transformado em kilobyte baixado. Acionado através de um clique que não tem cleque, que não mata, mas tira a vida. E assim a matrix segue. Observe a cadência nos olhares, mesmo que transmita maldade. Pra machucar de verdade quem te acha inimigo, simplesmente abrace. Pare com essa guerra em vão. Foi-se o tempo que alguém te amotivou razão. Cego em tiroteio, sem medo, sabe pra onde vai? Meu coração me guia entre fanáticos e ateus. Meu Deus, não tira um pouco que eu tenho. Conversando com ele, expliquei que só tem uma mão de anás devendo. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Mas os caras tá achando que a vida vai na ligada num pó mágico. Tá tudo mecanizado, inclusive o amor. Não demora pra ver matrimônio entre ser humano e robô. Imitar a vida, clonar a vida, depois tirar a vida. Explicar como amar o próximo como a ti mesmo, ninguém explica. Estiga o que o mundo oferece lá fora. O que a gente planta, brota. O que brota, os caras poda. Foda é que nós é pobre, mas é limpinho. E ainda tem um espírito de porco querendo tacar lama no nosso caminho. A vida não é fácil, quem disse que é? Quando viver for simples, não tarei mais de pé. Vai na fé. Thank you.